Leroy Salvador, bom dia, Golfo de Sonho Papa. Golfo de Sonho Papa, bom dia, prossiga. Golfo de Sonho Papa, você está aqui na posição 612, no pátio principal. Solicito autorização de reboque até a ponte número 8 do mesmo. Fala um copo autorizado, feedback e reboque para o lanterna. Ok, excelente. Lima 075, decolou 28. Chamando 208, com voo. 208, obrigado. Contato radar na decolagem, subi mantém o 360 após 2000 Leda. Após 2000 Leda, o 6075 subindo ao 350. 360. Confirmando, 360. Aqui é o Golf X-Ray Bravo, pronto para ingresso no pátio principal, tá? Autorizado ingresso, Golf X-Ray Bravo. Siga o Gol que está no 612 também, efetuando o pushback e reboque. Informe a terra. X-Ray Bravo, vou parar o pé. Alô, Salvador, Xanero, 625, pronto para o TAD, COB de 138, alternativa 1, para 24 horas e 50. Né, 6251, chama no ponto de espera pronto, 095. Chama no ponto de espera pronto, o número 8, pode ser, né, Salvador, essa é a minha vez, coro ponto de espera, 1-0, pronto. Puxa, na M25, não autorizado a linha de decolar. Puxa, 1-0, vento 1-4-0, graus, 6-2 de nós. Autorizado a linha de decolar, a CNR 62, cocô. Controle, a CNR 6075, poderíamos voar direto no monte, mano? Aguarde. Salvador, bom dia. Azul Alfa, Yankee Alfa. Bom dia, prossiga. Azul Alfa, Yankee Alfa, solicitando o rebão aqui do pátio 3, posição 4, Lima, para a posição 3 do pátio principal. Alfa autorizado, pushback, rebote forma a término. Ok, autorizado, formar o término. 0105, vou direto uma ótima, chame Recife 251, notando 2235. Direto Monte vai 251 e 2235, obrigado. Controle Golfo, informe Alfa, Papa, informa Terra-Rebote, fonte número 8. Fonte de informe, Papa, frequência livre, bom dia. Bom dia, senhor, obrigado. Fonte de 62, 51, decolou, 36, chama na 2-0, 18. 3-0, 8, bom dia. Alfa, uniforme Charlie, prossiga. Gente, fome interna, alfa, informe, Charlie. A decolagem subiu, manter o 360 após 2000, direto Lenda. Bora direto Lenda, subindo para o 360, Júnior 62. Afirmador, azul Alfa, aqui Alfa, solicita ingresso pátio principal, tem a posição 03. Tem que Alfa, foi no terno. Tem autorizado, fumar o terno. Afirmador, aqui é o Gol, Golf é que se veio bravo, informa o terno do reboque, grato e um bom dia. Ele é que você bravo, bom dia. Na RMA2 Recon, chama agora o centro Recife na frequência 25.1, ao término 28.35. 251-2835-6251, bom dia. Paulo, Salvador. Bom dia, Azul Alfa, aqui Alfa, comando término de reboque. Tenente Alfa, tenente Alfa, frequência livre, bom dia. Tráfego Salvador, bom dia, passarei do 2221. Torre Salvador, bom dia, eu passaria do 2221. Passaria do 2221, pra chegar. 2221 solicitou barreiras no nível 160, quando der, pronto, na cópia. Tente, autorizado, passaria do 2221, nível 160 para as barreiras. Acorda pistão no zero, saída MOMO, transição VATAP, após VATAP. Percebe tal I542 e sai conforme rota. Controle 120.8. Responde a 5040. Autorizado barreiras no 160, decolando da 10, saída MOMO, depois VATAP, o I542 e via rota. O controle no 120.8, responde a 5040. 2221, achei para pushback o somente. Então, minha passarela do 2221 informa que não cumpriu a restrição. Tenente, manter inferior da avenida da movimentação da terminal será autorizada a subida. Muito obrigada, passeio 2221. Delta. Autorizado, 340 para Guarulhos, ancorado da pista no zero, saída Sambo 1 na lei da transição Montima, interceptando em fundo do no zero e segue até o destino. Controle 120 decimal 8, transponda 5042. Correto, 317 mesmo, para o feedback acionamento. o passaredo 2221 para o pushback e acionamento. Tudo já tinha no táxi 2221, não? Corre o táxi 2221. Mandou a 62, pode o apelo? Mandei a proa do ponto, senhor. Xenai 6225, temos decolagem prevista na saída MOL. Ok, obrigado. Para o táxi, o passaredo 2221 com 33 a bordo, autonomia de 5 horas e alterna Goiânia. Para o 2221, siga via Índia, acima no ponto de disparo, pronto, ajuste 1016 agora. 1016, táxi até o Índia, passaredo 2221, via Índia. O 5973, autorizado a Itapa. Na presente Itapa, 5973 a Rio. Tá bom. agora, se puder, se a cópia está pronta aqui para você. Ok, assim que chegar o plano eu lhe chamo. O nível que o senhor solicita é o? 360. Ok, será coordenado 360 para confiança. Cinco desse manter a 2.000 pés. Ajuste de altímetro 2016 da autoridade dessa que foi informe estabilizado. 2.016, X-ray informe estabilizado, 6.2. Chegamos no ponto 0 pronto, passaria do 2221. 2221 autorizado, linha área e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 6.2 de nós. Autorizado de linha e decolar, passaria 2221. Antônio Pato, siga via Índia, no ponto de espera, reporte plano de ajuste 2016. 2221, decolou 22, chama no 208, por gás. 208, obrigada, bom trabalho. Controle, bom dia, passarei do 2221. Passarei 2221, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível no 60, via saída da mão, transição avançada. Sobe e mantém 160. Passarei 2221. Chanel 6225, uma milha para o marcador externo, complexo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. Atrás 5621. E o 5973, desse mantém 2.000 pés, ajusta o altímetro no 0 no meio, após o tap duna para o LS X-Way, informe estabilizado. 2.000, chama lá estabilizado, 5973 da Rio. Estou no 40 graus, 62, de nós, pois autorizado, está no zero. Silvio Pouso, Charlie 220, Itaitiba. Cancelada a restrição de altitude na saída Momo, passageiro 2221, no submanto nível 60. Muito obrigada, passageiro 2221. Estou na linha área e manter, Cristiano Azeca.